وسلم. Peço testemunho que não há divindade além de Allah. Peço testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Demos sequência à nobre biografia do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no seu penúltimo capítulo. Quis Allah azza wa jal dar a vitória ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e arrasar e acabar com o último reduto do kufr, o último reduto da idolatria, o último reduto que ainda resistia, que era Meca. Dissemos na semana passada que havia sido feito um pacto entre os muçulmanos e os coraixitas. Esse pacto dizia que seriam 10 anos de um cessar fogo, cessar inimizade total. Ninguém atacaria ninguém em 10 anos. E esse pacto também continha que quem quisesse entrar junto ao partido do mensageiro que entrasse, e quem quisesse entrar junto com os coraixitas também seria permitido, sem inimizade nenhuma. A semana passada nós paramos aí. Esse pacto teria que durar 10 anos, sem nenhuma inimizade entre as duas partes, muçulmanos e coraixitas. Tem uma tribo chamada Khuza'a, entrou para o lado do mensageiro, se convenceu e escolheu o lado do mensageiro. Banu Bakr entraram para os coraixitas. Banu Bakr atacaram Khuza'a. Mas como Khuza'a havia entrado para o pacto junto com o mensageiro, eles eram proibidos de atacar. Atacaram por uma vingança. Banu Bakr, que haviam entrado para apoiar os coraixitas, atacaram Banu Khuza'a, que haviam entrado para apoiar o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por uma vingança antes do Islã. Havia um problema entre eles antes do Islã e eles se vingaram. Com isso, quebrou-se o pacto. Não tem mais 10 anos de tolerância. Não tem mais 10 anos de cessar inimizades, porque atacaram. Quando fizeram isso, os coraixitas viram que eles estavam com um problema sério. Uma das nossas tribos, que Banu Bakr, atacou uma tribo do mensageiro, e isso vai ter consequências, o pacto vai ser quebrado. Eles queriam, de alguma forma, reconciliar as coisas. O mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, quis então partir para reconquistar e abrir Meca e reconquistá-la para o Islã, ou conquistá-la. Os coraixitas se arrependeram. Quem estava entre eles? O líder dos coraixitas na época era Abu Sufyan. A filha do Abu Sufyan era uma das esposas do mensageiro. E ele era kafir na época. Foi então tentar a reconciliação. Foi como embaixador dos coraixitas tentar acalmar as coisas junto ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi aonde? Na casa de quem seria o genro dele, que é o mensageiro. Quem recebeu ele lá? A esposa do Rasul, Ummu Habiba. Ele foi se sentar no assento do mensageiro. Ela disse para ele: levante, você não pode sentar aí. Como, o que está acontecendo? Ele falou: você é um kafir, portanto você é impuro, e esse lugar é do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela nos ensinou a glória do Islã. Uma filha falando para o pai isso. Existe alguma coisa no Islã que diz al-wala wal-bara? Al-wala é quando você apoia um lado, al-bara é quando você se distancia de um lado. Isso aqui está na crença islâmica. O nosso wala, o nosso apoio tem que estar sempre para o Islã, independente se é meu pai, se é meu irmão, meu avô, meu filho, quem que está errado, quem que está certo. Eu não posso estar junto a ele se ele está contra o mensageiro sallallahu alaihi wasallam ou contra a religião. Isso que chama al-wala. Al-bara é eu me distanciar, não apoiar de forma alguma uma pessoa que está contra dele, contra a religião. Eu me distanciar dela, mesmo que ela seja meu pai, meu filho, meu irmão de sangue ou não, eu tenho que manter al-bara dele, a distância dele, por ele não estar apoiando. E ela nos ensinou isso, falou para o pai dela levantar. O pai dela, constrangido, disse: algo de muito mal aconteceu contigo, filha, depois que eu larguei você. Foi uma maneira dele se comportar e aliviar o constrangimento dele. Abu Sufyan não desistiu. Foi até o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentou a reconciliação, o mensageiro falou: não tem reconciliação. Foi até Abu Bakr Siddiq, a hierarquia do Islã. Abu Bakr também não aceitou. Foi até o Umar, a firmeza do Umar ibn Khattab. Disse para ele: você, inimigo de Deus, se eu tiver só insetos de exército, eu não ia parar de atacar vocês até aniquilar com todos vocês. A firmeza do Omar ibn Khattab também não aceitou. Foi até o Ali ibn Abi Talib, conversou com a Fátima, disse para ela: converse com Hassan, neto do mensageiro. Quem sabe ele sensibilize o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, e ele faça a reconciliação e una novamente, faça o pacto de novo. Ela também não aceitou e foi até o Ali ibn Abi Talib. Ali fez uma jogada para que ele passasse mais constrangimento ainda. Falou: vá você, declare você que você vai reconciliar as tribos. Por que você está indo de um lugar para outro? Você mesmo, você é uma liderança, você é uma pessoa importante. Vai lá e você declare que você vai ser a pessoa que vai reconciliar as tribos. Quando ele tentou isso, as pessoas disseram: mas quem é você? Ninguém reconheceu liderança nenhuma nele. Voltou para Meca então, Abu Sufyan, e levou a notícia. Não teve reconciliação, pode aguardar que o mensageiro virá até nós com o exército dele. O mensageiro então preparou o exército. 10 mil soldados. Nós estamos falando da conquista de Meca, do marco mais nobre do Islã, do retorno daquele que foi expulso de Meca, do mensageiro Muhammad, do início do Islã. 10 mil soldados do Sahaba para reconquistar Meca. Um dos sahabas que estava junto ao mensageiro, tinha família em Meca, mandou um recado com uma mulher, dizendo para ela: leve esse recado para os Quraishitas, avisando eles que o mensageiro ia atacar para eles se prepararem. Allah fez o mensageiro saber, e ele foi até esse sahaba e falou: por que você fez isso? Ele disse: não foi maldade, nem foi traição, a minha família ainda está lá, não tem ninguém para proteger eles, eu quis fazer eles saberem só. O mensageiro mandou duas pessoas, pegaram a mulher e tiraram a carta dela. No dia 10 de Ramadan, não esqueçam essa data, 10 de Ramadan do ano 8 da Hijra, o mensageiro foi com seu exército rumo a Meca para a abertura e conquista de Meca. Tanto é que nas proximidades de Meca, ele quebrou o jejum em pleno Ramadan e pediu que as pessoas quebrassem o jejum em pleno Ramadan. Isso é uma exceção, somente para fortificar mais o exército, para eles estarem mais fortes e para que fique como legislação para quem tem necessidades. Na noite que antecedeu o ataque ou a conquista, os Quraishitas estavam analisando a situação, mandaram pessoas para averiguar, está chegando algum exército? Quem que eles mandaram? Quem que saiu? Abu Sufyan de novo. Saiu para fazer uma análise do terreno, o que está acontecendo. A tática também foi usada pelo mensageiro, que escolheu Al-Abbas. Al-Abbas é tio do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nessa época ele havia se convertido ao Islã. O Abbas saiu e Abu Sufyan saiu, cada um analisando o terreno, analisando de que forma vai ser, o que está acontecendo do outro lado. E se encontraram. Abu Sufyan se encontrou com Al-Abbas. Al-Abbas disse para ele: ai de vocês, Abu Sufyan, ai de vocês na manhã do dia seguinte. Amanhã vocês verão um exército que vocês nunca viram antes. Você vê a força do Islã amedrontando o inimigo com as palavras. Saiba que o mensageiro está chegando com um exército invencível. Abu Sufyan tremeu e disse: e que eu faço? Falou: suba aqui na égua atrás de mim e eu vou te levar para o Rasul sallallahu alaihi wasallam, para você se converter ao Islã, assim você se salva. Abu Sufyan subiu na égua do Abbas e o Abbas foi levando ele de volta. Passava no meio do exército islâmico e ninguém reconhecia ele, e tinha que ser o Omar. O Omar reconheceu uma pessoa junto com o Abbas e gritou: esse é o inimigo de Deus, esse é Abu Sufyan. Foi atrás dele para matá-lo. Al-Abbas correu com a égua e o Omar também correu atrás, até que chegaram no mensageiro sallallahu alaihi wasallam. E Omar falou: permita, mensageiro, que eu arranque a cabeça dele fora. O Abbas disse: ele está sob minha proteção, eu trouxe ele para se converter. Os dois tiveram uma discussão. O mensageiro disse: levem ele, tragam na manhã seguinte. Levaram ele, por uma sentença, uma sabedoria que o mensageiro sabia. Na manhã seguinte ele trouxe E o mensageiro então propôs que ele se convertesse ao Islã. Não tem como obrigar ninguém a se converter. Ele então disse: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, se converteu ao Islã. Al-Abbas falou para o mensageiro: Mensageiro, Abu Sufyan é uma pessoa nobre onde ele mora, na cidade dele. Dê algum valor, deixe ele estar em destaque para ele se satisfazer. Porque existem pessoas importantes na sociedade que você tem que dar o destaque que elas merecem. O mensageiro disse para ele: Tudo bem, darei para ele um destaque. Direi que quem entrar na casa dele estará salvo. Não vamos guerrear ninguém que esteja dentro da casa do Abu Sufyan. Dê às pessoas o valor que elas merecem. Essa é a realidade. O mensageiro então falou: Leve Abu Sufyan para um lugar onde passaria o exército islâmico, um lugar apertado. Era a estratégia do mensageiro, porque quando se aperta, funila o lugar, o exército fica parecendo que é mais forte, uma quantidade maior. Colocaram Abu Sufyan ali para ele ver o exército islâmico passando. Cada grupo de exército que passava, são vários, divididos em vários grupos, Abu Sufyan dizia para o Abbas: De quem é esse grupo? Esse grupo de fulano. Não achava muita coisa, não tem nada demais. Aí passou outro grupo, falou: Esse grupo quem é? Falou: Esse é o grupo fulano, no comando de fulano. Eu também não achei nada demais. Até que veio um grupo, todos eles armados de ferro, vestimentas de ferro que só pareciam os olhos deles, uma quantidade grande, que passando no lugar apertado, parecia um volume maior. Abu Sufyan disse: Subhanallah, de quem é esse grupo? Ele disse: Esse é o grupo do mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, junto com os apoiadores e junto com os imigrantes, quem imigrou e quem apoiou o Ansar, o Muhajirin. Aí Abu Sufyan disse: Wallahi, não tem ninguém que possa parar esse exército. E disse Abu Sufyan para o Abbas: O Abbas, saiba que a glória do seu irmão atingiu um alto nobríssimo, um ponto altíssimo. A nobreza do seu irmão hoje é grandiosa. Ele disse: Não é a nobreza do meu irmão, essa é a profecia de Allah Azza wa Jalla. Quando voltaram para atacar ou para entrar em Meca, um exército fortíssimo, o mensageiro então mandou recado: Quem entrar nos arredores do Masjid al-Haram estará salvo. Quem permanecer em casa sem resistência estará salvo. Quem estiver na casa de Abu Sufyan estará também salvo. Três lugares. E deu valor para Abu Sufyan: na casa do Abu Sufyan sem resistência, no Masjid al-Haram sem resistência, e quem estiver dentro da própria casa e não resistir, todos estarão salvos. O que que aconteceu? Ninguém resistiu. Marchou o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, ordenou que o exército dele entrasse em Meca em duas direções, para que fosse mais difícil de ser atacado. E entrou ele, o mensageiro, em cima do seu camelo, montado num camelo, com a cabeça abaixada e humildade a Allah Azza wa Jalla. Não como entram hoje, com tapete vermelho, cabeça levantada para cima e nariz empinado. Ele entrou com todos os sinais de humildade para Allah Azza wa Jalla, a cabeça reclinada para baixo, quase batendo na rucumba do próprio camelo. Entrou na casa do Ummu Hani, fez ali, se lavou, fez a ablução e fez 8 raka'a. Disseram que são 8 raka'a por causa da guerra ou uma sunna, mas ele fez as 8 raka'a. E depois disso, sem resistência nenhuma, ninguém resistiu, ele foi até Al-Kaaba, circundou a Kaaba, e com ele tinha um pedaço de madeira, um cajado ou coisa parecida, por onde ele passava e via uma estátua, derrubava, e foi circundando a Kaaba e derrubando tudo e dizendo: a verdade apareceu e a falsidade foi derrotada, porque a falsidade geralmente é fraca. A verdade, Al-Haq, prevaleceu e a falsidade foi derrotada. Entrou o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ordenou que trouxesse as chaves da Kaaba. Trouxeram a chave da Kaaba, entrou dentro da Kaaba, tirou as fotos e todas as estátuas que estavam ali e ordenou que o Bilal subisse no teto da Kaaba e fizesse o Adhan do monoteísmo. Bilal subiu na Kaaba e fez o Adhan e foi o primeiro Adhan daquela época. Esse é um dia de glória para o Islã que foi. O mensageiro juntou as pessoas, os inimigos que haviam expulsado ele. Juntou todas as pessoas coraxitas e disse: o que, que você supõe que eu farei com vocês? Eles querendo um alento, querendo agradar o mensageiro, querendo jogar um pingo de misericórdia a mais no coração dele, ele disse: você é um irmão querido para nós e um sobrinho querido para nós. O mensageiro disse: peço que Allah perdoe a todos vocês, podem partir e todos vocês estão livres. Não retrucou, não se vingou, não xingou, não fez nada, somente pediu que Allah perdoasse eles e que eles estariam livres. Essa foi a conquista da sagrada casa de Allah Azza wa Jal, que quis Allah com isso derrubar o último reduto forte da idolatria. Permaneceram algumas tribos, e por ser o penúltimo capítulo, eu peço um pouco de paciência para vocês, porque eu não posso pular nenhuma parte, senão a gente corta a história. Algumas tribos permaneceram e queriam de alguma forma ainda enfrentamento com o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. O mensageiro então juntou mais 10 mil, os mesmos 10 mil que entraram em Meca, e junto a eles mais 2 mil que haviam se convertido ao Islã e saíram para a batalha de Hunain. E quando saíram para a batalha de Hunain, eles ficaram impressionados com a quantidade, os muçulmanos ficaram impressionados com a quantidade deles, e veio então o tormento do inimigo, ou a lição de Allah Azza wa Jal, quando eles se impressionaram com a quantidade deles, não batalharam da forma que deveriam ter batalhado. O exército muçulmano de alguma forma se desvinculou, se desestruturou, estavam perdendo praticamente a guerra, até que o mensageiro foi obrigado a lembrar as pessoas, o Corão cita isso, que quando vocês estavam naquela batalha e foram impressionados com a quantidade de vocês, e a morte alcançou o caso de todos vocês, e vocês sentiram que a alma de vocês estava por sair pela boca, e o mensageiro entre eles, querendo lembrar eles, dizendo: eu sou o mensageiro, isso não é mentira. Lembrando os amigos, porque na época do medo, você precisa dar firmeza para as pessoas, lembrá-las dos casos. Algo terrível estava acontecendo, o exército estava sendo aniquilado. Ele dizia: eu sou o mensageiro sem mentira nenhuma, certamente eu sou o filho do Abdul Muttalib. E pediu para um companheiro dele: chame o Muhajirin, grite: ó Muhajirin, ó Ansar, ó aqueles que fizeram o pacto comigo embaixo da árvore. O mensageiro começou a reunir as pessoas, lembrando elas das épocas nobres do Islã, aos imigrantes, quem me apoiou em Medina, quem me imigrou comigo de Meca, quem fez o pacto comigo embaixo da árvore, eu sou o mensageiro. Começou a aglutinar novamente e reunir novamente o exército, e conseguiram reequilibrar e vencer a batalha. O resto dos incrédulos fugiram para uma cidade chamada At-Ta'if, e foram ali e se isolaram por um tempo até que se converteram ao Islã. Essa batalha de Hunain foi no nono ano do Islã, e a última batalha do Islã foi a batalha de Tabuk. Vocês devem ter ouvido falar do exército do Usra, o exército da dificuldade, numa época de poucas provisões, pouco dinheiro, muito calor, pouco frutos, pouca água, que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse: quem é de vocês que pode preparar o exército da dificuldade? Uthman ibn Affan preparou o exército inteiro. As pessoas nessa época se dividiram em várias partes. Uma parte, como Uthman ibn Affan, permaneceu firme e disse: eu vou armar o exército inteiro. Outras pessoas, crentes, não conseguiram participar da batalha porque não tinham montaria, mas sentiram muito não poder participar, e eles foram sentados no Alcorão Sagrado. E quando aqueles que não tinham possibilidades em participar porque não tinham montaria e vieram até ti pedindo montaria ao mensageiro, e você disse: não tenho como arrumar montaria para todos, voltaram chorando. Choraram porque não puderam participar da guerra. E outros crentes de verdade, mas os desejos pessoais deles inibiu eles, não saíram, se fragilizaram, foram fracos, mas foram perdoados por Allah. a história deles é citada numa sura chamada At-Tawbah, os três que recusaram a participar da guerra, para quem quiser saber a história deles, porque ela é muito longa. E existia ainda uma parte que são os incrédulos, que Allah Azza wa Jal desceu uma sura inteira quase sobre eles para escandalizar os incrédulos, aqueles que diziam que apanhavam e por trás traíam, aqueles que diziam uma coisa e depois faziam outra. Essa batalha de Tabuk era uma batalha longa, era nas cidades ali próximas do Sham, quer dizer, ela tinha um mês para chegar e um mês para voltar. E o Rasul sallallahu alaihi wasallam estava com dificuldade junto com seus companheiros na época, mas somente por ele chegar não teve guerra também, não teve resistência. E Allah mostrou para o mensageiro que a vitória provém sempre de Allah azza wa jal, porque existia pouca água e Allah aumentou a quantidade de água, um milagre concedido por Allah ao mensageiro Muhammad, aumentou a quantidade de alimentos. E o exército islâmico na época eram 30 mil soldados e teriam que ter água para os 30 mil e alimento para os 30 mil, e não faltou nada para eles e não teve resistência e eles foram vitoriosos. As vitórias vêm de Allah Azza wa Jal. Para conquistarmos as vitórias, nós e o exército islâmico temos que trilhar o caminho de Allah Azza wa Jal, sermos justos conosco e trilhar o caminho de Allah para merecermos depois pedir nas nossas súplicas a vitória dele, de Allah Azza wa Jal. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان سيدنا محمدا